CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste sábado aqui na rádio que toca notícia. Ele que é presidente de um time de Foz do Iguaçu, que é um time que explora uma modalidade que até pouco tempo atrás era desconhecida de muitos moradores aqui da região. Estou falando do Foz do Iguaçu Black Sharks, equipe de futebol americano que representa a nossa cidade em competições estaduais, competições nacionais também. Marcos Vasconcelos está aqui comigo no estúdio, bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia ouvintes da CBN. É um prazer estar com você aqui para a gente falar um pouquinho de futebol americano. E falar num mês bastante especial, já que a questão aí de uma semana atrás, Black Sharks completou quantos anos já de vida? O Black Sharks fez 6 anos agora. 6 anos já de atividades, levando aí adiante o futebol americano na tríplice fronteira. E, obviamente, podemos afirmar aí que primeiro time dessa modalidade na nossa região? Exato. É, na nossa região aqui é o primeiro time, né? Ainda, digamos assim, que está trabalhando certinho é o primeiro mesmo. Os outros estão todos nos bastidores ainda. E um dos pioneiros também do interior do Paraná, né? Porque a gente via algumas equipes ali na região de Curitiba, região de Ponta Grossa também. Agora aqui no interior do estado, eu acredito que o Black Sharks tenha sido um dos primeiros. Foi o primeiro. É o primeiro. Ainda é o primeiro, né? Porque ainda está Maringá agora. Tá, vamos ver o que vai acontecer, se vão continuar, né? Mas somos o primeiro e bem primeiro, né? Inclusive o Black Sharks conquistou agora um título, Copa Integração do Paraná. O final foi aqui no estádio do ABC. Como é que foi essa competição? Como é que foi esse título para vocês também? Cara, esse título para nós foi muito importante. Não só para o Sharks, mas como para Foz do Iguaçu, né? Em si, porque é um título que faz da vida, né? Que a gente trabalha em cima disso daí, de ganhar, de trazer a competição e automaticamente fazer com que a torcida tenha um esporte que vale a pena, né? E em si até o campeonato, ele foi um campeonato muito bom para você trazer o time do interior, os times que estão tentando começar, que estão trabalhando, para eles poderem sentir o gosto de um campeonato, tudo. E foi muito bom mesmo. Eu conversava há algum tempo atrás com o Helder Ludwig, que também é um dos nomes de destaque dessa história do Foz do Iguaçu Black Sharks. Ele me falava uma história que numa das primeiras partidas do Black Sharks foi, inclusive, sem os equipamentos completos, enfim, que levaram uma surra no placar e muscular também. Como é que foi os primórdios do time? Foi loucura, loucura mesmo. A gente até com capacete de moto, eles chegaram a jogar. Eu não fazia parte ainda nessa época. Eu vim entrar no Sharks depois. Mas eu vejo eles contar, assim, foi muita loucura, muita vontade, assim, sabe? De querer fazer as coisas acontecer. Portanto, que tá aí, né? Que aconteceu. E isso aí já trouxe um resultado que a gente apanhou muito, no caso. Mas foi uma lição muito boa, é muito gostoso você falar sobre isso, você relembrar isso daí, escutar eles comentar, é muito bom. E nessa Copa Integração, a gente notou aí que vocês enfrentaram, inclusive, uma equipe da cidade de dois vizinhos, no sudoeste do estado, ali. Como é que foi essa experiência de jogar ali nesse local? Foi, eles falam assim, dois vizinhos, tudo, mas eles integram tudo, né? Então, foi muito bom para nós. E melhor ainda para eles, né? Que eles estão até agora, vai ter um outro amistoso agora que eles vão fazer tudo para poder eles fazer as coisas engrenarem, né? Engrenarem melhor, porque até eles estão começando bem melhor do que nós. Que quando nós começamos, fizemos o primeiro amistoso, igual você sabe, que foi loucura de ver. E o deles não, tudo equipadinho, tudo bonitinho. Já estão começando assim mais alto, né? Nós começamos a escada bem lá embaixo mesmo, bem no, na fundação. Futebol americano no Brasil, porque eu até comentava com você um pouquinho antes da gente começar essa conversa, que eu, pelo menos, o único contato que eu tive com o futebol americano antes de ver um jogo do Black Sharks, nunca joguei, isso é bom deixar bem claro, apenas vi até hoje. Foi através da televisão, né, nos canais fechados, principalmente, que passam algumas competições, e através dos videogames também. Como é que foi o seu primeiro contato com o futebol americano? Meu primeiro contato foi num jogo do Black Sharks aqui, contra o Corinthians, que foi no Pedro Basso. Justo, até um funcionário do banco, que é até atleta até hoje, ele me deu o convite, né? Pra gente ir, até foi um convite pra minha esposa. Vamos assistir e tal. Eu fui assistir, não conhecia também o esporte. Me interessei, sabe? Gostei de ver, né, do que estava acontecendo ali. E depois, na semana seguinte, eu lendo o jornal, ia ter uma seletiva, né? Eu fui, participei da seletiva, passei, isso foi final de 2009 e estamos aí. 4 anos praticando futebol americano, alguma lesão nesse período? Porque a impressão que se tem, às vezes, dos choques é que é um esporte bastante pegado, né? Tive lesões, assim, mas todas pequenas, assim, sem coisa aí de 40 dias você já está trabalhando de novo. Eu até pensei 2 vezes antes de falar aqui, porque existe uma noção de que o futebol americano é um esporte violento, mas quem pratica diz que não. Como é que você, como jogador, avalia? Ele é um esporte de contato, sabe? Mas ele tem regra, sabe? Então você não dá pancada desleal. Então, aonde você bate, do jeito que você bate, então não vem ocasionar assim de ser uma coisa. O barulho que faz ali, o jeito que está batendo ali, você vê de fora e fala, não, isso aí não é para mim. Mas depois que você entra lá dentro, que você começa a praticar o esporte, você vê que você se machuca até você aprender. Depois que você aprendeu a levar a pancada, a bater também, você já não tem mais, não se machuca mais. Porque até quando eu comecei, eu chegava em casa, cara, era tudo cheio de hematoma, era roxo pra tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então, hoje já não. Hoje tá uma maravilha, você bate certo, você apanha certo, você dá o corpo pra pessoa bater, né, pro adversário bater certinho. Então, não é, ele não é um esporte agressivo, um esporte que machuca. O futebol americano, aqui no Brasil, a gente observa que nos últimos anos ele vem tendo um desenvolvimento e prova disso também é a existência da equipe do Foz do Iguaçu Black Sharks e equipes aí de várias partes do país que chegam a formar, inclusive, campeonatos nacionais. Temos uma seleção brasileira de futebol americano que já fez, inclusive, um jogo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, enfrentando, se eu não me engano, a seleção do Chile. Isso, foi contra o Chile. Um jogo ali no estádio do ABC. Na América do Sul, o Brasil, hoje em dia, pode-se dizer que é a principal potência no futebol americano, embora o estágio de desenvolvimento do esporte ainda seja embrionário aqui no continente? Olha, eu digo que sim, viu? Eu digo que sim, porque hoje no Brasil, ele está muito forte. É, para a gente ter uma noção, hoje no Paraná, vamos para Curitiba. Curitiba hoje tem 6 times. 6 times que, assim, está tudo redondinho, tudo certinho, fora os times que tem que não participam de campeonato, né? Mas os 6 times que tem em Curitiba, mas hoje no Paraná, trabalhando no campeonato, aí tem 10 times. Então, isso ele cresceu muito. Nós tem Cuiabá, que é muito forte. Nós tem São Paulo. Nós... Então, tem muito atleta. Ele briga forte, viu? Isso é justo. Nós tem amistoso agora. Nós tem amistoso contra o Uruguai. Vai ter agora por esses dias. Uruguai e Argentina, se não me engano. Que são jogos aí para justamente incentivar, né, essa questão das seleções nacionais, exato, também. Exato, né? Exato. Então, isso está vindo. Está trazendo muito americano. Muito americano com experiência para poder... que trabalhar de professor pra gente, trabalhar de técnico, tudo. Então isso é bom, isso é muito bom. Pode-se imaginar no futuro o futebol americano com esporte um status similar ao do basquete, por exemplo? Rapaz, eu creio que sim. Eu acredito nisso. Porque ele tá evoluindo muito, até tem muito brasileiro que tá saindo fora, um moleque novo aí, né, que tem condições aí, que tá indo fora, tudo. Eu acredito que nós vamos fazer acontecer ainda. Estou conversando aqui na CBN com o Marcos Vasconcelos, ele que é presidente do Foz do Iguaçu Black Sharks, equipe de futebol americano aqui de Foz. Nós vamos rapidamente a um intervalo para atualização na sequência do noticiário nacional no repórter CBN. E daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte dessa conversa, onde eu vou perguntar um pouco de como que funciona a manutenção do time aqui de Foz do Iguaçu, o Black Sharks, até porque a gente sabe que é um esporte amador e vocês, inclusive, têm que botar dinheiro do próprio bolso para fazer o time funcionar. Mas isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui nas ondas da CBN. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado eu estou recebendo aqui no estúdio da CBN Foz o Marcos Vasconcelos, ele que é presidente do Foz do Iguaçu Black Sharks, uma equipe de futebol americano aqui de Foz do Iguaçu e que completou neste mês de novembro agora seu 6º aniversário já de atuação na nossa cidade, disputando competições estaduais, nacionais, enfim, um esporte que há pouco tempo era desconhecido de muitos iguaçuenses e hoje em dia já conta com uma legião de seguidores. Marcos, eu aproveito e pergunto, o Black Sharks já disputou inúmeras competições, qual foi o maior público que vocês conseguiram levar até hoje ao estádio? Já fizeram uma conta de aproximadamente quantas pessoas? Nós conseguimos colocar, não sei se é 2010 ou 2011, nós chegamos a colocar 3 mil pessoas no estádio. inclusive superior à equipe do futebol profissional aqui de Foz do Iguaçu, futebol tradicional nosso do Brasil, que, enfim, mostrando aí que existe mercado para o futebol americano aqui na nossa região. Foz do Iguaçu Black Sharks, como é que funciona o time? Primeiro eu vou perguntar, até antes do funcionamento do time, como é que surgiu esse nome Black Sharks? Qual foi a inspiração que se teve para batizar o time dessa maneira? É, isso foi colocado vários nomes na época, que isso daí foi até, isso é Marcelo Sommer, Ed, Ludwig, igual você falou, o Id também, né, foram um grupo que fizeram, eles começaram a brincar com a bola oval, digamos assim, né, e uma brincadeira entre amigos e começou a ficar sério, começou a aparecer curioso e aí eles começaram a buscar o nome, né. Buscar o nome tudo, e o nome que ganhou na votação na época foi o Black Sharks, né? Ou seja, uma escolha coletiva entre os jogadores que praticavam na época. Entre os amigos que estavam brincando ali, que foi uma brincadeira. E como é que funciona o Black Sharks hoje em dia? Ele é uma associação? Cada jogador, cada membro da equipe é um associado também desse time? Exato, é uma associação, cada membro é um associado. E como é que faz a questão de até a manutenção das atividades, cada um paga uma taxa? Como é que vocês fizeram para manter o time funcionando? É, a gente tem uma taxa que a gente contribui, até ela não é assim uma taxa obrigatória, né? Você vai de acordo como você pode e tudo, e você ajuda o time para poder fazer as coisas funcionar. Então funciona aí, vamos, digamos assim, muitos falam que é até uma mensalidade, mas não entra como mensalidade, entra como uma contribuição mesmo, né? Então você faz e aí junta muitos que, além de fazer isso daí, faz outras coisas que dá, vamos supor, o seu tempo, o seu trabalho, tudo ali para poder ajudar e organizar as coisas e fazer acontecer, né? Despesas para manutenção do time são grandes? Tem despesa, viu? Tem despesa. Tem bastante despesa, principalmente no dia de jogos e coisas, tudo que a gente acaba... Aí a gente acaba indo nos empresários de Foz e tudo, e arrecadando aí, pegando um pouco e como apoio, que, né, R$200 de um, R$300 de outro, R$500, depende como que... E a gente acaba aí dando em troca, divulgando o nome da empresa e fazendo um trabalho de comercial para eles, mas eles dão mais para nós do que a gente pode contribuir muitas vezes, né? Mas é desse jeito que a gente tem que fazer, fazendo uma rifa, então as coisas apertam, a gente faz uma rifa e vende uma camiseta, vende um boné, para poder dar manutenção ao time. Quando os jogos são aqui em Foz do Iguaçu, dá para dizer que é até um pouquinho mais tranquilo, né, essa questão das despesas, porque não envolve deslocamento, não envolve viagem. Agora, quando são jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, vocês têm que se deslocar numa distância razoável aqui de Foz do Iguaçu. Como é que vocês fazem para bancar tudo isso? A gente divide, né, faz um rateio entre os atletas, né, para dividir a parcela o que custa o ônibus, que hoje mais ou menos custa em torno de R$5.000 por viagem. E daí cada um paga a sua alimentação e assim a gente consegue viajar, e quando um tem outra ajuda e vamos, faz uma vaquinha e dá um jeito para a gente conseguir embarcar para viajar. E ainda que Foz do Iguaçu, assim, é longe para tudo, assim, digamos assim, né? E hoje o futebol americano, ele centraliza muito na capital. Então os jogos nossos do Paraná é tudo na capital, é o time que mais faz quilômetro é nós. Assim como em outras modalidades também, Foz do Iguaçu acaba sofrendo quanto a este ponto. Mas o que eu até enfatizo aqui é que, até algo que nós conversávamos, vocês do futebol americano, obviamente, todos têm outras ocupações, né? É uma equipe amadora, não é um esporte profissional aqui no Brasil, ainda infelizmente não chegou, né, nesse estágio de profissionalização. E todos aqui têm outras atividades, enfim, como é que faz para conciliar até o futebol americano com o restante do dia a dia? Por exemplo, já sofreram desfalques em determinados jogos por jogadores que não foram liberados pelo chefe, alguma coisa assim, que não puderam estar presentes? Muitas vezes. Para você ter uma noção, nós fomos aí para disputar o terceiro lugar em Curitiba. Nós fomos com 23 jogadores, 23 atletas. E sendo que desses 23, tinha 3 que estavam lesionados. Eles só foram mesmo para assinar a súmula, porque é o mínimo que você pode ficar na sideline, né? Que é na lateral do campo, é com 23 atletas. E nós fomos para buscar o terceiro lugar. bem, bem, e não tem o que se fazer, né? Muitas vezes o patrão, ele precisa do funcionário, então fica difícil. Compromissos familiares, muitas vezes, também desfalcando a equipe? Tem também, muito, né? Isso é uma coisa que acontece muito também. A gente tem que se desdobrar, porque, igual você falou, isso aqui a gente faz, como a gente não tem um reembolso nisso daí, não tem um salário, então você tem que ter um emprego ou um trabalho fora para você manter a sua vida em si, né, e ter um espaço para o esporte, né? E aí você acaba sofrendo um pouquinho. Se já é difícil para jogar, imagine ainda para treinar. Como é que vocês fazem para se manter em forma, para até criar um entrosamento entre os jogadores? Como é que vocês conseguem se organizar quanto a isso? A gente, assim, os treinos nosso é mais focado, os treinos mais, como de mais precisão, é no sábado, né? A partir das 3 horas que a gente vai até a hora que até escurecer. E no meio de semana, geralmente a gente tá, no caso agora mesmo, a partir de janeiro, a gente vai começar a treinar 10 horas, depois das 10, né? Para poder todo mundo treinar tudo, para poder entrar forte no campeonato. E em contra-campo com refletores e tudo mais aqui em Foz? A gente trabalha num campo minúsculo daí, tem que trabalhar num campo de suíço e coisa, improvisar. Improviso ali, vamos até a gente agora pro final da Copa Integração Paraná, nós estávamos treinando na Associação AKLP, e justo num campo de suíço tudo, e a gente ia das 10h30 à meia-noite e meia, 1h da manhã, era o horário dos nossos treinos. Ou seja, tem que gostar muito, tem que se dedicar muito ao esporte, enfim, colocar o coração ali, porque senão não tem outro jeito também, né? É isso que a gente fala, né? Que você entrou, você vira... Eu hoje posso dizer para você assim que eu respiro praticamente o Sharks. Eu gosto dele, eu não consigo ficar fora do Sharks, portanto é igual você falou, eu não consigo sair para conversar sobre o Sharks tudo se eu não estiver com a camisa do Sharks, se eu não tiver com alguma coisa do Sharks para mim poder representar isso daí. Então você acaba tendo amor naquilo que você está fazendo, e é um esporte muito gostoso, cara. É a família que a gente tem hoje no Sharks, em todos os atletas, assim, é uma família bem unida, vale a pena. Empresariado aqui de Foz do Iguaçu, como é que é a relação com o empresariado? Você falou que muitas vezes vocês conseguem, né? Vão até um empresário, pedem ali determinada quantia, divulgam a marca deles e tudo mais. Mas essa busca até por um patrocinador grande aqui, como é que vocês enfrentam essa questão também? Existe uma dificuldade, assim como para o futsal, para o futebol feminino, para o futebol masculino? O futebol americano também esbarra em muitas questões que não são nem culpas dos atuais dirigentes do esporte, né? São culpas até de dirigentes anteriores que, enfim... Projetos que não deram certo aqui na cidade? É difícil, até a gente, muitas vezes a gente comenta sobre isso, que a gente sofre muito, porque a gente precisa de fazer alguma coisa, você tem a fonte para você realizar um bom campeonato, mas você não consegue chegar porque você não tem um apoio, né? Então, você fica, assim, um apoio fixo é o que necessitaria, todo esporte precisa de um apoio fixo. Então, o Black Sharks também não é diferente. Então a gente consegue aí, por jogo, por partida, a gente consegue sair pegando um patrocínio pequeno, uma coisa assim. Mas para pegar um apoio é difícil, mesma coisa que é nos outros modalidades, no futebol americano não é diferente, é difícil mesmo. Agora que eu vejo até de benefício para o futebol americano, no Paraná, pelo menos, a gente está observando que vocês não ficam muito tempo parados, né? Nós temos o Campeonato Paranaense, tem a competição nacional também, agora essa Copa Integração. Está sendo desenhado um calendário? Existe uma federação, né? Federação Paranaense de Futebol Americano. Está sendo trabalhada essa questão de se ter um calendário até para incentivar a formação de equipes e manter essas equipes ativas ao longo do ano? Nós tem agora para você ver, já começa em março, a gente já começa a trabalhar... Vamos começar a trabalhar forte agora, no começo de janeiro, que a gente até num descanso, a gente continua praticando, não a todo vapor, mas aí em março já começa o Paranaense, e daí eles já estão preparando o calendário para intercalar ali com o brasileiro, para poder ver o que vamos conseguir fazer, se vamos participar do brasileiro ou se vamos participar da Copa Integração de novo, né? E a Federação Paranaense, ela é muito organizada, ela é bem uma federação que... Ela dá inveja às outras federações dos outros estados. A gente observa, inclusive, através da internet, informações no site, nas redes sociais da Federação de Futebol Americano, enfim, mantendo os fãs do esporte informados a respeito do que acontece na modalidade aqui no estado do Paraná. Marcos Vasconcelos, para aquela pessoa que nos ouve agora e pensa em começar a jogar o futebol americano, aquela pessoa que eventualmente viu algum jogo do Black Sharks, acompanha alguma coisa às vezes pela televisão, joga os famosos joguinhos de videogame ali de futebol americano. Vamos começar bem pelo princípio mesmo. Conhecimento de regras. O que essa pessoa precisa ter para, pelo menos, pisar no gramado e não fazer feio? Olha, eu já falo assim, ele não precisa saber nada. A única coisa que ele precisa ter é a vontade. Ele tem vontade de praticar um esporte, ele viu que aquele esporte ali surgiu um interesse nele, vai lá. Vai lá, porque foi assim que eu fiz. Eu não entendia nada, não conhecia nada, nunca tinha pego uma bola daquela na mão. Eu fui fazer uma seletiva, fazer um tryout, que a gente fala, e cheguei no tryout, passei e comecei a treinar. Aí você começa a treinar, você começa a aprender tudo. Você começa do começo, e é o importante, é você levar uma chuteira e um short de futebol e falar assim, não, eu vou lá conhecer o Black Sharks, eu vou conhecer o futebol americano. Aí primeiro de tudo que vai acontecer, ele vai conhecer a família Sharks, que é diferente. É diferente assim, em termos de qualidade de vida. Hoje você praticar um futebol americano, praticar um esporte de verdade, assim, com garra, você tem que cortar muitas outras coisas. E se você não quiser ficar no banco, você vai fazer um esporte de verdade e você vai gostar. Equipamentos. Muitas vezes a gente até, conversando com o pessoal do Cataratas Open de Tênis, aqui em Foz do Iguaçu, eles nos comentam que um dos obstáculos que muitas vezes nem são tão reais, assim, mas afastam as pessoas do tênis, é a questão de que precisa comprar raquete, enfim, precisa de toda uma estrutura. E no futebol americano a gente observa que precisa de praticamente uma armadura, né, para entrar ali em campo. Custo desses equipamentos? É fácil de encontrar? Como é que funciona? Olha, os equipamentos até assim... O cara fala, puta, mas eu vou lá para aprender a jogar futebol americano, mas eu não tenho um shoulder, que é um colete, né, digamos assim, eu não tenho um capacete, não tenho nada disso daí, como que eu vou, né? Não, você vai lá, o Sharks tem, isso daí a gente tem alojamento, tudo, a gente tem shoulder sobrando para você fazer o começo, embora no começo você não vai usar equipamento, você vai fazer os treinos táticos, aprender tudo tal, para depois você usar equipamento, mas a gente tem tudo isso daí. Então você vai ali, vamos colocar aí que você praticou aí uns 5, 6 meses tudo e tal, você fala, não, eu vou querer o meu, vou querer o meu para mim poder cuidar dele, levar para casa, tudo. Aí tudo a gente encaminha você, ou a gente pega aí, nós mesmos podemos comprar tudo, né, passar o endereço, tudo, porque tudo pelo site, nada você acha aqui. Ou seja, loja física nem pensar, não, só a internet mesmo, só na internet. Horas salvando. Não tem jeito. Estimativa de custo, vamos lá, porque isso é até decisivo para a pessoa que pensa nesse tipo de investimento, porque a prática esportiva é também um investimento, né? Investimento em qualidade de vida, em saúde. Quanto que custa aproximadamente um equipamento completo de futebol americano hoje em dia no Brasil? Você vai gastar aí shoulder e capacete uns R$1.000, e depois tem luva que você vai gastar aí uns R$200 em luva, então... R$1.200, R$1.400, aí você já fica equipado. Ou seja, é um custo ainda alto, mas que felizmente dá para diluir através de parcelas, né? Não, você dilui através de parcelas e depois outra. O shoulder e o capacete, você só compra uma vez. Dura muito tempo. Eu tô há 4 anos no Sharks aí, é o shoulder e o mesmo capacete ainda. Então você compra só uma vez, não acaba não saindo caro. E quem pensa em entrar no futebol americano, a mentalidade que tem que ter é justamente essa de um esporte, principalmente de confraternização, embora muitas vezes pareça uma guerra ali entre as equipes, principalmente confraternização? Eu digo que sim, porque você vê muitas vezes que não tem briga, né? Você não vê ninguém chegar ao juiz. Você tem as regras, tudo para você fazer e o juiz falou, tá falado. Então, assim, antes do jogo a gente faz muita oração, depois do jogo a gente procura reunir as duas equipes e fazer uma oração junto, porque ali você, poxa, o cara veio de Curitiba aqui para jogar, ou nós vamos daqui lá, então quer dizer, não é um esporte, não é uma guerra, né? Então você está fazendo ali, você está aumentando as suas amizades, você tá... Então é gostoso isso daí, o que aconteceu ali, acabou ali, pronto, e vamos, né? E no futebol americano eu vejo muito isso daí. Igual agora na final da Copa Integração, foi um jogo assim bem brigado, né? Acabou o jogo, né? Uniu as duas equipes, fez oração, as duas equipes comemorou, pronto, é lindo isso daí, cara, isso é o que precisamos, né? Hoje em si, todos nós precisamos, não só no futebol americano, mas eu acho que todos os esportes deveriam fazer isso daí. Porque você tá ali dentro do campo, tudo bem, né? Só que a questão de você já não ter que discutir com o juiz, você não brigar com o juiz e levar as coisas mais em paz, eu acho que a humanidade tudo precisa disso, né? Então é por aí o caminho. Com certeza é por aí o caminho e esperamos, no caso do Foz do Iguaçu Black Sharks, que essa iniciativa que surgiu aí de um grupo de pessoas, um grupo pequeno inclusive no começo, né, de pessoas que gostariam de praticar o esporte, que acreditaram nisso, esperamos aí que, assim como agora no último dia 15, a equipe completou 6 anos, esperamos que muitos anos venham pela frente e que o futebol americano consiga realmente estar cada vez mais presente, não só aqui no Brasil, mas também em toda a nossa tríplice fronteira, né? É o que a gente espera, até a gente tem muitos projetos, né? Só que esses projetos que a gente tem para fazer, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de colaboradores, gente que se interessa pelo esporte para poder ajudar, a gente que se acaba tendo um custo elevado. A gente tem que fazer agora, sim ou sim, para 2014, uma escolinha começando a partir dos 10 anos. Isso eu tenho muitas crianças que são meus fãs, até particular, antes até de eu entrar na diretoria, que eu era só atleta, e eles me cobram muito, porque eu falei que nós vamos fazer isso daí. Então vira e mexe, e aí? Nossa escolinha, a gente quer aprender. Então isso daí vai ter que acontecer agora esse ano vamos fazer isso daí acontecer bem certinho, fazer uma escolinha, porque a gente precisa plantar. Não, você vê, eu tô quase com 40, né? Então tem muitos, a média de idade hoje do Sharks é mais ou menos aí na faixa de 30. Então você tem que fazer novos atletas, você tem que... E tem muitos que não gostam do futebol, né? E precisa praticar um esporte. Todo mundo precisa praticar um esporte. E agora nosso problema tá só em campo, né? Para poder deixar um professor, para poder trabalhar meio de semana, pra gente ter uma escolinha para começar a partir dos 10 anos. Para quem nos ouve neste momento e quer, de alguma maneira, colaborar com o Foz do Iguaçu Black Sharks, seja através de apoio, patrocínio ou mesmo ingressando como atleta, como é que pode fazer? Ó, se você quer participar do Sharks como atleta, todo sábado, a partir das 3 horas, a gente está lá no complexo do Costa Cavalcante, que é na arena pro lado de cima do ginásio. Isso aí, todo sábado estamos lá a partir das 3 horas, 10, 12, 15, 20 atletas tá lá. Isso aí é sim ou sim, com chuva ou sem chuva. E se você quer entrar no Sharks, colaborar com o Sharks, ver os projetos que o Sharks tem, ajudar-nos a trabalhar em cima disso, você pode entrar em contato comigo pelo 9984-7671, que é o mais fácil da gente conversar, encaminhar e marcar uma reunião e ver o projeto, que você vai ver que vale a pena. Vamos repetir o telefone aqui para que quem esteja nos ouvindo e tem interesse em anotar o número já possa aproveitar aqui enquanto eu estou falando, até para pegar um papel, uma caneta, enfim. O telefone para contato, que é seu particular, inclusive. Meu particular. Qual é o número? 9984-7671. Marcos Vasconcelos, presidente do Foz do Iguaçu Black Sharks, equipe de futebol americano aqui de Foz do Iguaçu, que completou agora 6 anos de atividades. Muito obrigado por essa participação neste CBN Entrevista e mais uma vez aí o desejo de sucesso a você e a todos os envolvidos neste projeto. Guilherme, é eu que tenho que agradecer em nome do Sharks, agradecer a vocês o espaço que vocês dão pra gente, que se não fosse vocês a gente conseguiria muito menos, a gente precisa de vocês. Ah, muito obrigado, agradeço de coração. E essa conversa toda na íntegra estará disponível daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos agora a uma rápida pausa, intervalo na sequência também para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com o CBN Turismo aqui na programação da Rádio que Toca Notícia. CBN Entrevista.